Fecheiro 4, página 27. O Pita continua. Então, agarramo-nos ao nosso desejo. E naquela última noite, sim, o meu desejo era salvar a Katniss. Mas mesmo sem saber dos rebeldes, aquilo não me parecia certo. Era tudo demasiado complicado. Comecei a arrepender-me de não ter fugido com ela no início do dia, como ela tinha sugerido. Mas naquele momento já não havia nada a fazer. Estava já demasiado envolvido no plano do Beatty para eletrificar o Lago Salgado? Conclui o César. Demasiado ocupado a brincar aos aliados com os outros. Nunca devia tê-los deixado separar-nos, exclamou Pita. Foi aí que a perdi. Quando ficaste junto à árvore do relâmpago e ela e a Joana Mason começaram a estender o fio até à água, esclarece o César. Eu não queria. O Pita está todo corado com a agitação. Mas não podia discutir com o Beatty sem dar a entender que íamos romper a aliança. Quando aquele fio foi cortado, tudo se complicou. Só consigo lembrar-me de bocados, de tentar encontrá-la, de ver o Brutus matar o chafe, de eu próprio matar o Brutus. Sei que ela estava a chamar-me. Depois o relâmpago atingiu a árvore e o campo elétrico em volta da arena explodiu. A Katniss fê-lo explodir, Pita, corrige o César. Viste as imagens. Ela nem sequer sabia o que estava a fazer. Nenhum de nós compreendia o plano do Beatty. Podemos vê-la a tentar perceber o que fazer com aquele fio, retruca o Pita. Está bem, só que parece suspeito, insiste o César. Como se a Katniss tivesse sempre estado dentro do plano dos rebeldes. O Pita levanta-se, inclinando-se para o rosto do César, agarrando nos braços da cadeira do seu entrevistador. Acha? E estaria no plano ela ser atacada pela Joana, que quase a matou? Apanhar um choque elétrico que a paralisou? Provocar o bombardeamento? Ele está a gritar agora. Ela não sabia, César. Nenhum de nós sabia de nada, exceto que estávamos a tentar salvar a vida um do outro. O César coloca a mão no peito do Pita, num gesto ao mesmo tempo de proteção e conciliação. Pronto, Pita, acredito em ti. Está bem. O Pita afasta-se do César, retirando as mãos, passando-as pelo cabelo, desarranjando os caracóis loiros, cuidadosamente penteados. Deixa-se cair na sua cadeira, confuso. O César espera um momento, examinando o Pita. E o vosso mentor? O Haymitch Abernathy. O rosto do Pita endurece. Não sei o que o Haymitch sabia. Estaria envolvido na conspiração? Pergunta ao César. Nunca falou disso, responde o Pita. O César insiste. Mas que te diz o coração? Que não devia ter confiado nele, responde o Pita. Só isso. Não vejo o Haymitch desde que o ataquei na aeronave, deixando-lhe compridas marcas de unha na cara. Sei que tem sido difícil para ele aqui. O Distrito 13 proíbe terminantemente a produção e consumo de bebidas alcoólicas e até o álcool etílico no hospital é guardado a 7 chaves. Finalmente, o Haymitch está a ser forçado a manter-se sóbrio, sem reservas escondidas, nem misturas caseiras para suavizar a transição. Vão mantê-lo isolado até estar completamente limpo, pois de outra forma não poderá aparecer em público. Deve ser excruciante, mas perdi toda a minha simpatia pelo Haymitch quando percebi como ele nos enganara. Espero que esteja a assistir à emissão do Capitólio neste momento, para ver que o Pita também o rejeitou. O César dá uma palmadinha no ombro do Pita. Podemos parar agora, se quiseres. Havia mais para dizer? Pergunta ao Pita, sarcasticamente. Ia perguntar o que pensas sobre a guerra, mas se te sentes demasiado abalado, começa o César. Oh, não me sinto demasiado abalado para responder a isso. O Pita respira fundo e depois olha diretamente para a câmara. Quero que toda a gente a assistir, quer esteja do lado do Capitólio, quer dos rebeldes, pare apenas por um momento para pensar no que esta guerra poderá implicar para os seres humanos. Já estivemos à beira da extinção, por lutarmos uns contra os outros. Neste momento, somos ainda menos. As condições em que vivemos, mais ténues. É isto realmente o que queremos fazer? Exterminar-nos completamente? Na esperança de que, o quê? Alguma espécie decente herdará os restos fumegantes da terra? Não sei se estou a perceber, gagueja o César. Não podemos lutar uns contra os outros, César, explica o Pita. Não haverá pessoas suficientes para continuar. Se toda a gente não depuser as armas, e quer dizer já, será o fim. Então, estás a apelar a um cessar-fogo? Pergunta César. Sim, estou a apelar a um cessar-fogo, confirma o Pita num tom cansado. Bem, por que não pedimos agora aos guardas para me levarem para os meus aposentos, para eu poder construir mais 100 castelos de cartas? O César volta-se para a câmara. Muito bem, penso que é tudo por aqui. Voltamos então para a nossa programação regular. Eles desaparecem ao som de música e surge então uma mulher para ler uma lista de bens que poderão faltar no Capitólio. Fruta fresca, pilhas solares, sabão. Observo-a com uma atenção pouco vulgar, porque sei que toda a gente está à espera da minha reação à entrevista. Mas é impossível processar tudo tão depressa. Alegria de ver o Pita vivo e inteiro. A sua defesa da minha inocência na colaboração com os rebeldes e a sua inegável cumplicidade com o Capitólio, agora que pediu um cessar-fogo. Ele quis dar a entender que estava a condenar os dois lados na guerra. Mas, nesta altura, com apenas algumas pequenas vitórias para os rebeldes, um cessar-fogo só poderia resultar num regresso à nossa situação anterior, ou pior. Atrás de mim, ouço as acusações contra o Pita a subir de tom. As palavras traidor, mentiroso e inimigo ressaltam das paredes. Como não posso nem juntar-me à indignação dos rebeldes, nem contrariá-los, decido que melhor que tenho a fazer é sair. Quando chego à porta, a voz da Presidente Coyne eleva-se sobre as outras. Ainda não foi dispensada, soldado Everdeen. Um dos homens da Coyne põe-me uma mão no braço. Não é um gesto agressivo, com efeito, mas depois da arena, reajo defensivamente a qualquer toque desconhecido. Solto bruscamente o braço e desato a correr pelos corredores. Atrás de mim, ouço o ruído de uma luta, mas não paro. A minha mente faz um inventário rápido dos meus pequenos e estranhos esconderijos e acabo no armário de material escolar, enroscada contra uma caixa de giz. Estás vivo, murmuro, premindo as palmas das mãos contra as bochechas, sentindo um sorriso tão largo que deve parecer um esgar. O Pita está vivo e é um traidor. Neste momento, porém, não me importo. Não importa o que ele diz, nem para quem, apenas que ainda é capaz de falar. Passado algum tempo, a porta abre-se e alguém entra no armário. O Gale espreme-se a meu lado com o nariz a pingar sangue. O que aconteceu? Pergunto. Atravessei-me no caminho do Boggs, responde ele, encolhendo os ombros. Uso a manga da minha camisa para lhe limpar o nariz. Cuidado. Tento ser mais delicada, batendo ao de leve, sem esfregar. Quem é esse? Oh, já o conheces. O braço direito da Coyne. O que tentou travar-te? Ele afasta-me a mão. Para, ainda me matas. O fio de sangue transformou-se numa corrente constante. Desisto dos meus esforços de o tratar. Lutaste com o Boggs? Não, só bloqueei a porta quando ele tentou seguir-te. O cotovelo dele apanhou-me o nariz, explica o Gale. Provavelmente irão castigar-te, avento. Já castigaram? Ele levanta o punho. Examino-o sem perceber. A Coyne tirou-me o comunicador de pulso. Mordo o lábio, tentando permanecer séria. Mas aquilo parece-me tão ridículo. Sinto muito, soldado Gale Hawthorne. Não tem importância, soldado Katniss Everdeen. Ele sorri. Sentia-me um idiota de qualquer maneira a andar com aquilo no pulso. Começamos os dois a rir. Acho que foi uma grande despromoção. É uma das poucas coisas boas do 13. Estar novamente com o Gale, sem a pressão do casamento combinado pelo Capitólio entre mim e o Pita, conseguimos recuperar a nossa amizade. Ele não insiste em ir mais longe. Não tenta beijar-me nem falar de amor. Ou tenho estado demasiado doente, ou ele está disposto a dar-me espaço, ou sabe o que seria demasiado cruel com o Pita em poder do Capitólio. Seja como for, tenho de novo alguém a quem contar os meus segredos. Quem são estas pessoas? Pergunto. Somos nós. Se tivéssemos tido armas nucleares em vez de jazigos de carvão, responde o Gale. Gosto de pensar que o 12 não teria abandonado os outros rebeldes na Idade das Trevas, contraponho. Talvez tivéssemos, se a escolha fosse entre isso, a rendição ou começar uma guerra nuclear, conclui o Gale. De certo modo é espantoso que tenham conseguido sobreviver. Talvez seja porque ainda tenho as cinzas do meu distrito nos sapatos, mas pela primeira vez concedo às pessoas do 13 algo que lhes tenho sonegado: valor. Por terem sobrevivido contra todas as probabilidades. Os primeiros anos devem ter sido terríveis, encafuados nas câmaras debaixo da terra, depois da sua cidade ter sido bombardeada e reduzida a cinzas. A população dizimada, sem qualquer aliado a quem pedir ajuda. Ao longo dos últimos 75 anos, eles aprenderam a ser autossuficientes, organizaram os seus cidadãos no exército e construíram uma nova sociedade, sem a ajuda de ninguém. Seriam ainda mais poderosos se aquela epidemia de varicela não tivesse reduzido a sua taxa de natalidade e os tivesse tornado tão ansiosos por reprodutores e por um novo património genético. Talvez sejam militaristas, excessivamente programados, e lhes falte algum sentido de humor. Mas estão aqui e dispostos a enfrentar o Capitólio. Mesmo assim, levaram muito tempo a aparecer, acuso. Não era simples. Tinham de estabelecer uma base rebelde no Capitólio. Organizaram um movimento clandestino nos distritos, explica o Gale. Depois precisavam de alguém para pôr tudo em movimento. Precisavam de ti. Também precisavam do Pita, mas parece que se esqueceram disso, comento. A expressão do Gale torna-se mais carregada. O Pita pode ter causado muitos estragos esta noite. A maioria dos rebeldes não vai fazer caso do que ele disse, claro. Mas há distritos onde a resistência é mais frágil. O cessar-fogo é claramente uma ideia do presidente Snow, mas parece tão razoável saindo da boca do Pita. Tenho medo da resposta do Gale, mas pergunto mesmo assim: por que achas que ele disse aquilo? Pode ter sido torturado ou persuadido. O meu palpite é que tenha feito uma espécie de acordo para te proteger. Defenderia a ideia do cessar-fogo se o Snow o deixasse apresentar-te como uma rapariga grávida e confusa, que não fazia ideia do que se passava quando foi levada pelos rebeldes. Assim, se os distritos perderem, haverá sempre uma hipótese de perdão para ti, se souberes entrar no jogo. Devo parecer perplexa porque o Gale profere a frase seguinte muito devagar: Katniss. Ele continua a tentar salvar-te a vida. Salvar-me a vida? E então compreendo. Os jogos ainda não acabaram. Já deixámos a arena. Mas como eu e o Pita não morremos, o seu último desejo de preservar a minha vida continua de pé. A sua ideia é que eu passe despercebida, permaneça presa e segura, esperando o desenrolar da guerra. Então, nenhum dos lados teria verdadeiramente motivo para me matar. E o Pita? Se os rebeldes vencerem, isso será desastroso para ele. Se o Capitólio vencer, quem sabe? talvez nos deixem viver. Se eu me portar bem, para assistirmos aos próximos jogos. Várias imagens atravessam-me rapidamente a cabeça. A lança trespassando o corpo da Ju na arena. O Gale pendurado no poste da praça inconsciente. Ruas cheias de cadáveres do meu distrito. E para quê? Para quê? Sinto o sangue aquecer à medida que me vou lembrando de outras coisas. O meu primeiro vislumbre de um motim no Distrito 8. Os vencedores de mãos dadas na véspera do quarteirão. Como o disparo daquela flecha para o campo elétrico na arena não foi um acidente. Como queria tanto que ela penetrasse bem fundo no coração do meu inimigo. Levanto-me de repente entornando uma caixa com uma centena de lápis e espalhando-os pelo chão. Que foi? Pergunta ao Gale. Não pode haver um cessar-fogo. Agacho-me, metendo atabalhoadamente os pauzinhos de grafite cinzentos escuros na caixa. Não podemos voltar atrás. Eu sei. O Gale apanha uma mão cheia de lápis e alinha-os com perfeição, batendo levemente no chão. Qualquer que tenha sido a razão para o Pita dizer aquelas coisas, ele está enganado. Os estúpidos dos lápis não entram na caixa e parto vários com a frustração. Eu sei, dá-me isso. Estás a parti-los todos. Ele tira-me a caixa das mãos e volta a enchê-la com gestos rápidos e concisos. Ele não sabe o que eles fizeram ao 12. Se pudesse ter visto o que ficou no terreno, começo. Katniss, não estou a discutir. Se pudesse carregar num botão e matar toda a gente que trabalha para o Capitólio, faloía, sem hesitar. Ele mete o último lápis na caixa e fecha a tampa. A pergunta é, que é que tu vais fazer? Afinal, a pergunta que me tem andado a atormentar teve sempre e apenas uma resposta possível. Mas foi preciso o engenho do Gale para que eu a reconhecesse. O que é que eu vou fazer? Respiro fundo, levanto ligeiramente os braços, como se estivesse a evocar as asas pretas e brancas que o Sina me deu. Depois deixo-os cair ao lado do corpo. Vou ser o mimogaio.